Obrigado, bom trabalho. Boa. O Gol no 755 está autorizado, descido até 3.000 pés, 1-0 no meio, ajuste. 3.000, 1-0, 1-6, fazer uma prontidona, senhor? Autorizado, dona. Dona, 755. Salvador, Rota Tango, Tolima Tango? Rota Lima Tango, prossiga. Tolima Tango, intenciona acolhimento do campo para sobrevoar a busca vida e posteriormente seguir para o helicóptero da RMA. Está agora na vertical de Tapuã, Tolima Tango. Positivo, tem agora 1-1-8, decimal meia, bom voo. Tango, voo, meia grata. Salvador, boa tarde, gol 1925, informação Sierra. Tarde 925, descida está autorizada até o nível 070, chegada a BOF. 070 na BOF, 925. O campo está sobrevoando em Interlagos. Ok, prossegue pelo leme litoral ou pelo continente? Atenção é pelo litoral mesmo. Telematão, reporte então livrando esse de decolagem da pista 1-0. Para livrar na pista 1-0, Telematão. 6314 para Petrolina. Informação tanto. Fuxiner 6314, Petrolina, guarde, cópia. É, saída. Via Pesulu 2-0, será a saída Momo, transição Flock. Momo, Flock. Pode prosseguir já o passarelo 2231, o TAN já passou aqui na nossa frente aqui. Livre. Obrigado. Sônia 755 pode descer para 2000? Autorizado, descida para 2000. O 755, 1-0-6, é posto estabilizado. 16 pode estabilizar 2075. Um Flock. Controle, opere 1208, aciona 5423, coteje. Repito, 340 para Petrolina, Momo, Flock, Renato, Flum, 2-0. Demora 10, com conversão após a decolagem, a 8, 5423, eu transpondo. Transponde 5423. Tá. 4-2-3, quando pronto, some posicionamento no 05. A gente pode apurar a manta, a gente tá 90 graus aqui com o Salvador. 5488, o contato lá é estabelecido agora 63 milhas, 64 milhas de Salvador, está autorizada para o Diamant, é ponto ideal descida. Poxa, é porque a gente está tentando aqui desde Vitória da Conquista explicar pra eles que a gente tá querendo ir pra Salvador e a gente nessa pronta, a gente não vai pra Salvador. É, tô levantando pra cruzamento do eixo da 1-0. Autorizado o cruzamento, a intenção é prosseguir por umas quantas milhas? Vai de 5 minutos em Duraqueta e formará no abandono pra ele contar em remada, tô levantando. Ok, gente, então, chama agora o controle, 1208, vamos lá. 158, grato. Oi, Salvador, boa tarde, tem 3155, ponto de férias da 1-0. Oi, Salvador, posso parar o Telematão? O Telematão, prossiga. Já na vertical de Buraquinha, pensando sobre o aqui por 5 minutos e posteriormente abandona para o helicóptero em Rima. O hotel de Matan, o senhor está em contato com a torre? Na firma, a mesma está com o senhor. Você vai ser a 9, vai ser a 9, vai para o buraquinho. Na firma, 5 minutos de sobrevoo e posteriormente o helicóptero em Rima. No 649, Centro Recife, 1251, no secundário, 13325, no 649. 251, 3325, 649. A papapá, Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango na escuta, Zé. Alfa Tango Tango agora chama o centro Recife, frequência 1288, secundário 260. 288-260, Alfa Tango Tango. Sérgio, é o Papa Paulo, Tango Zulu, centro da Tango. Sérgio Tango Zulu, aciona a identificação. Identificou. Hotel Lima Tango 2, agora 118, decimal 6. Tango 8, melhor. Torre, Hotel Lima Tango. Gente, Hotel Lima Tango, imaginei que fosse se afastar por... mais... Se você afastar, além, então, até quando desejar prosseguir para o hangar ainda? Pago. 2000 pés, autorizado final, ele é X-Ray, reportabilizado. 2000, reportarão, 396. Boa tarde, 755, estabilizado no X-Ray. Tomari, chegada prevista, Tomari. Boa tarde, Tomari, para início do filho. A intenção de pouso é na 1-0 ou na 1-7? 1-0, senhor. 7, chegada à área prevista. 7-5-5-5-2, bastante certo. Baixou, travou, traga de pouso? Firmo. Travou de pouso, puxa 1-0, vento 100 graus, 9 graus. De pouso, 7-5-5. Entre 1-5-5, 2-0-9, chama 9-0, desse mal, bom louco. Obrigado, boa tarde. Fechando, beleza? Instante. Controle, muito boa tarde, até 3155. Boa tarde, então 3155, contato radar decolagem, sobe ao 340, centro da EL. Da EL 340, 3155. Julieta, o Zulu está autorizado em TAP. É presente, direto TAP, grato, Salvador, trip 5488 para descida. Trip 5488, descida autorizada até o nível 050. Descendo 050, o 5488. Autorizado Duna, meu presente. Oxi, prédio Duna, 5488. Adoro azul, 4118, tá no ponto 03, pronto para puxa acionamento. Livre, chame táxi. Livre, reportar a táxi, pista no zero, azul. Concluí essa treta possível de ter turbulência do Boeing da Gol, que agora está passando sobre a 17. Quando pronto, tem livre decolagem, vento 100 graus na graça. Cinco, dois, a bola de 500 pés para Vera Cruz, aponta o farol da barra. Farol da barra, tá? Pô, Salvador, conta a palma, eu tô levantando. Prossiga, Sandro. Vai lá para a nossa, todo buraquinho, para a toque remetida, no helicóptero RMI, e prosseguir pro trade center, eu tô levantando. Ok, então, evite aproximar-se do eixo da 1-0. Reporte no solo controlado do hangar da Renault, telematando. Ciente, vai evitar o eixo da 1-0 com toque arremetido no helicóptero da Renault, telematando. Para 2000, nós mais estabilizado no LS, igual o 95. O 755, táxi via Alfa, reportando para o Juliette. Alfa, reportando para o Juliette, 755. Bom dia, Gol 396. Luiz, que decolou aos 13, com via esquerda, ingresso na ponta ao vento da pista 10, aguarde para cruzar o campo. Sim, sim, vai esquerda, ingresso na ponta ao vento da pista 10, aguarde para cruzar o campo. 396, tem pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 9 nós. Baixou, travou? Baixou, travou, ele pouso na 0, 3 novamente. Salvador Azul 418, pronto para táxi. CLB 75, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Via Índia Alfa, ponto espera, chama Torre 1186. Autorizado via Índia e Alfa, ponto espera, chama a Torre 186, Azul 418, boa tarde. Zona 755 Juliette para o Gate 09. Direta 9755. Esquina para o cruzamento, para o cruzamento. 3 decimal 25. 251, 3325, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, descida da descida, senhor. Juliette, Tango Zulu, descida está autorizada até o nível 050. É, 050, Tango Zulu. Estabilizou o gol 925, visual para a pista. 71925, estabilizado, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, esse é o 6. 86, daqui a pouco. Certo. Boa tarde, gol 925. Boa tarde, 925, repete no estado, mas é travado. Nossa, foi dando a Juliette, foi lá, né? Se virar pelo corredor forte, vamos construir 108, prazo, né? Dois trabalhadores, o 419, pronto, no ponto de espera da UNITER. Azul, 419, boa tarde, linda, qual é a temporada? Alternativa, azul, 419. Dirige, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 100 graus, 9 nós. Sente livre a linha de decolar, azul 4-9. No 396, ingresse via Quilo, Pátio 3, após, em frente via Pátio Principal para a posição 03. Afirmativo, via Quilo para o Pátio 3, posição 03, igual na 396. Iniciando azul, 4-1-8. Sente, agilire, por favor. visual com a aeronave 990. Externo, embaixo travado, 925. 925, à sua esquerda, um helicóptero aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Tenta agora uma centena. 89, baixou e travou? Baixou e travou. Gol 925, pista no zero livre. Pouso, obrigado. Pouso, gol 925. Salvador, boa tarde, T32 17, ciente da informação índia, autorização com fim 360. Aos. Aguarde. Francisco. Aqui é com o Delta, mil pés com a sua visual, reporta através de Pituaçu. Litoral, e quando acha, menos 208. Flash, Lima Cavo, grato. 1419, cruzando 2000. Tudo bem, como faz? 119, chame o controle, vamos voltar, 419. Grato, até a próxima, 419. 8 decimal meia. 18 meia, obrigado. Controle, muito boa tarde, azul 4118, decolou, está cruzando 2500, iniciando curva à direita. Autorizaria da presente, direto da alto. 4118, contato radar está estabelecido após decolar, sobre o 380, autorizo o líder. Autorizado o líder, confirmando para que nível? É um 380, autorizado. Direito da alto, líder, aprendi, aprendi, Luna 6, 208, controle, 5430, transponder. Correto, quando pronto, são em posicionamento, confirma o gate. Confirme para o 5729. Confirma o gate. Gate 2, 5729, vai chamar para a puxa. Bono 396, frente para o gate 03. Frente para o 3, bono 396. É o 3217, confins 360, copia? Copia 360. Autorizado, confins 360, decola 1-0, curva à direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Pazulu 1-6. O controle, opere 1-2-0-8, oceana 5-4-3-3, Cotejo. 360, saída é a da Euleda Bridge, rua Pazulu 1-6, 2-0-8-0, é o controle, transponder 5-4-3-3, oceana 3-2-1-7. 5433, correto, quando pronto, chame para o estacionamento no 1-0. Chamará para estacionamento na posição, tá 3-2-1-7. Livrou 1925. 925, livrou, prossegue táxi Alfa Kilo, ingressa Pátio 3 e após me reposto na saída do Pátio 3 para prosseguir. Alfa Kilo, entra no 3, chama quando sair no Alfa Kilo. Nós estamos totalmente prontos, apenas está saindo o Stinger, o operador está subindo aqui. Ok, sim. Então aguarde, vamos ingressar um banho da Gol no 01 e após o mesmo iremos autorizá-lo. Ah, tá ok, vamos aguardar aqui, obrigado. Telematango na final para o Salvador 13. 7, Telematango, prossegue para pouso final? Pouso final. 7, liga a frequência, bom pouso. Obrigado. Alfa, agilizando na medida do possível, prosseguindo via Juliette para a posição 01. Ok, mantém então a Alfa, Juliette, gate 01, gol 1925. Mil pés, livre Juliette, reposta estabilizado, ajuste no aumento 1096. 12.1096, reportará no lote. Acionamento no 2, me chame táxi. Após o gol, está autorizado. O F-5739 chama na táxi. estacionamento na posição 10, o TAN 3217. Sem estacionamento, só me parar o táxi confirmando o pushback, TAN 3217. Vou chamar pro pushback, 3217. Solo Salvador, boa tarde, trip 5488, livrando a sua escuta. Livro Alfa, Kilo Paixo 3, posição prevista 04, trip 5488. Alfa, Kilo Paixo 3, posição prevista 04, 5488. Mike com Delta, chama 2118 decimal meia. Mike com Delta, repete a lógica do Ferro do Tapão. Azul 4118, Recife 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 95133325, grato, boa tarde. Boa. Santo Luiz, que confirma a intenção de voo no corredor forte. Sérgio, o Julieta Zulu está Zulu, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal meia, no pouso. Solo Salvador, trip 5219, informação Tango. 5219, eu guardo de cópia, conquista 200. Mike Echo Delta, decisão do farol de Japão. Mike Echo Delta, tem condição. Corrigindo, mantenha a sua espera viva na escola do farol de Japão, aguardando os sinais. Delta, aguardando. Para táxi Abjet 5729, 93 no PAB, autonomia de 3 horas e 10, alternando com barulho. 0, pista no 0, vento 100 graus, 89. Pode ver, Então, boa passada de 3231. Oceanero 6314, na 5, puxa para questionamento. 6314, aguarde. Mais curta, 6314. Objeto 5729, me confirma apenas o PO2? 93 no PO2, 5729. Gente, via Índia e Alfa até o ponto de espera, condução a torno no 86. Índia e Alfa, ponto de espera do 86, 5729. Salvador, boa tarde, zona 077, autorização para o galhão. Aguarde de cópia. Torre Salvador, boa tarde, web 5729, ponto de espera da 10 para 11. Gente, web, mantenha o ponto de espera, tem um tráfico na escala. Mantenha, 729. Livre para o estacionamento, chamar para o ataque no 058963. Uma aeronave que chamou para copiar. No 0077, galhão. No 077, nós já temos autorizado o seu plano para o galeão, está autorizado 360 via Upper Zulu 10, após segue a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, a saída é a da Leda Bridge. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5441 no cotejo. 360 para o galeão via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, saída da Leda Bridge. Controle Salvador, 1208, transponde 5441. 5441, no contejamento correto, informe o Gates. 08, quando pronto, chame o posicionamento. Apenas para informação, o passarei 223 do New Trip 5219, nós ainda não temos a autorização do Centro Recife. Estamos aguardando para então passar a cópia para os senhores. Ô, Salvador, boa tarde, 755, sente da Tango, autorização, falta. 755 com fins aprovado, nível 360, decola pistão 10, curva à direita, saída é a da Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. O controle opera em 1208, aciona 5453, coteje. 360, decola da 10, com curva à direita, na saída da Leda Bridge, aperto Zulu 16, 208, aciona 5453. 3, pouco na 7. Correto, quando pronto, seu posicionamento, confirma o gate? Estamos no 09. Salvador, o trip 5241, informação Tango, quando disponível a cota para Montes Claros. Eu decolo a pista no 0, 25 graus na verdade. Colégio autorizado, pista no 0, 73 horas. Goma 399, informação Tango, autorização São Paulo com o 399, aguarde cópia. Será que foi da previsto? Será a Dael. Dael, obrigado. 3217 para o TAC. PAB 125, 3245, Guarulhos, 3217. 3217 inicialmente até através de 62, agora das instruções. Através de 62, 3217. Para informar o vento de uma centena com 99. Deixa eu travar o trem todo? Seu ativo, baixado e travado, garantido. 200, copia? Copia. Autorizado, conquista 200, conforme a rota do plano, decola pistão no 0, curva direita, saída arbol, elefa, após direto. Controle opera em 1208, assina 545.